nos arredores de Tours, na França, ele que foi autor de várias obras espíritas, considerado o grande filósofo da doutrina, um dos continuadores do trabalho de Allan Kardec. Ainda no dia 1 de janeiro do ano de 1858, uma data também muito importante, pois foi lançada em Paris por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a Revista Espírita. Nós abrimos o nosso programa com um texto do Espírito Emmanuel, texto extraído da obra Alma e Coração, psicografada por Chico Xavier. O nome do texto é Começar de Novo. Erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos. Às vezes, acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas à necessária renovação. Esqueces-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça cada amanhã. Começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. Se experimentaste o peso do desengano, nada te obriga a permanecer sob a corrente do desencanto. Reinicia a construção de teus ideais em bases mais sólidas e torna ao calor da experiência a fim de acalentá-los em plenitude de forças novas. O fracasso visitou-nos em algum tentame de elevação, mas isso não é motivo para desgosto e autopiedade, porquanto, frequentemente, o malogro de nossos anseios significa ordem do alto para mudança de rumo, e começar de novo é o caminho para o êxito desejado. Temos sido desatentos diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão. No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos cercam. Teremos perdido afeições que supunhamos inalteráveis. Todavia, não será justo, por isso, venhamos a cair em desânimo. O tempo nos permite começar de novo, na procura das nossas afinidades autênticas. Aquelas afinidades suscetíveis de insuflar-nos coragem para suportar as provações do caminho e assegurar-nos o contentamento de viver. Desfaçamo-nos de pensamentos amargos, das cargas de angústia, dos ressentimentos que nos alcancem e das mágoas requentadas no peito. Descerremos as janelas da alma para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e de aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer, bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E estamos aqui para começar de novo um novo ano. Não que o ano que passou tenha sido ruim, ou que tenhamos deixado de fazer alguma coisa, mas é que ele terminou, ele esgotou seu ciclo. O seu limite eram 365 anos, chegou no limite e agora estamos começando de novo. E eu sinto esse começar de novo porque eu preparo a minha agenda para o ano. E lá para o mês de outubro eu começo a preparar minha agenda de 2016. E aí as palestras, por exemplo, de segunda-feira, já sobram somente 5 ou 6 dias para fechar o 2017. Então, às vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas você não assume muita palestra? Meu, com esse desemprego que tem aí, eu estou tendo palestra quase para o ano todo, que maravilha! Está bem empregado. Estou bem, né? Empregado. Esse tempo está bem empregado. Né? E por um salário que é o bônus hora, né? Aquele, o tesouro que a traça não rói. Então, realmente, esse começar de novo, eu sempre procuro me lembrar muito do Thomas Alva Edison. Ele conseguiu descobrir a lâmpada porque ele, a cada exercício, ele começava de novo. Ele sempre interpretou que aquilo que ele não conseguia, não é que foi um erro, foi uma fórmula que não era certa. E ele buscava sempre a fórmula certa de fazer a coisa. E ele buscou até que ele encontrou. E realmente foram 600, 700 experimentações que ele fez. E quem trabalha na área de biologia, na área de botânica, sabe o quantas experiências nessa área genética esses biólogos fazem para conseguir acertar. Então imagina uma pessoa que tiver assim, essa índole de frustração após a primeira ou segunda tentativa, realmente não é uma área de serviço para buscar. Então que realmente nós tenhamos em mente que nós temos que começar sempre. A partir do momento que nós fizemos uma tentativa e aquilo não deu naquilo que a gente esperava, nós temos que buscar novas alternativas. E agora, mais perfeito, porque você já sabe que aquela que você falhou não é um bom caminho indicado. É isso aí. Nós não somos a mesma pessoa que fomos no dia anterior ou nos dias que se passaram. Isso é muito importante que nós levemos em consideração. Porque muitas vezes nós nos fixamos no passado por algo que fizemos em algum momento, e o texto deixa bem claro isso, né? Quando ele nos conclama a começar de novo, né? Diz que se nós nos desenganamos, se nós fracassamos nas tentativas de elevação no passado, era porque naquele momento era o melhor que podíamos fazer. Era tudo o que tínhamos a dar. Só que nós, ao experimentarmos aquela frustração, nós saímos melhores, na verdade, mais, pelo menos mais experientes. Então, se nós nos fixamos naquele momento, nos sentindo ou desgostosos, né, como diz aqui, com desgosto por nós mesmos, ou nos sentindo fracassados por não termos alcançado o objetivo que almejávamos, isso não vai nos fazer caminhar adiante, vai nos fixar no passado. É interessante que nós caminhamos na linha do tempo, na direção do futuro. E o futuro nos reserva a condição da perfeição. Todos nós carregamos a semente da perfectibilidade dentro de nós. Isto é, eu serei lá adiante, algo que eu não sou hoje. Então veja bem, só que para mim ser aquela pessoa que eu desejo ser, eu devo abrir mão desta pessoa que eu sou hoje. Então muitas das coisas que para mim hoje são verdades absolutas, de repente daqui a uma centena de anos eu vou perceber que era uma bobagem tamanha. Então, às vezes nós gastamos, investimos, eu diria gastamos mesmo, muita energia defendendo ideias, e com isso nós nos cerramos a novidades. Existe uma coisa que a gente tem que sempre considerar: nós temos a área de conforto, que é o setor onde nós dominamos, né? A nossa casa, talvez, o ambiente de trabalho. Você ser, às vezes, não digo que possa acontecer com frequência, mas você ser maltratado pelo seu chefe, por exemplo, é uma situação desgastante, mas muitas pessoas às vezes preferem se manter nesta situação do que dar um passo adiante e tentar uma coisa diferente, porque às vezes as situações, por mais negativas que sejam, são as situações que nós já aprendemos a lidar. Então a gente permanece naquele meio ali. É um desconforto, mas não corre um risco. É um desconforto, exatamente. Nós ficamos desconfortáveis, mas ainda temos controle sobre aquela situação. E a gente permanece. Só que com isso, a gente não vai obter a possibilidade de aprendizado. Porque o aprendizado está justamente fora da nossa área de controle. O aprendizado está em conhecer novas pessoas, em visitar lugares diferentes, em viajar muitas vezes, conhecer outras culturas, em se abrir para o mundo. Quando você se abre, nós vemos aqui essa citação várias vezes, descerrar, né? Quando você abre as portas do seu interior para o mundo externo, você passa a ser afetado pelas coisas. As coisas passam a modificar você. Aliás, você está falando uma coisa que eu aprendi muito quando eu estava fazendo o trabalho sobre a questão do homossexualismo, e uma das partes desse aprendizado foi os trabalhos em grupo. Então, quando nós nos reuníamos em 12, 15 pessoas para o estudo em grupo, e ao expormos, né, aqueles textos para análise, destes grupos vinham observações e situações que eu nunca tinha pensado naquilo. Pois é, porque é a interpretação de uma outra pessoa, uma outra sobre visão. O texto. Exatamente. Né? Quando você me disse isso, né, recentemente, que quando a gente lê muitas vezes um texto, alguma coisa, nós temos a tendência de avaliar aquele texto, de interpretar de acordo com o que ele reverbera em nós. Né? O que nós já construímos, a nossa experiência, mas não significa que a nossa experiência seja a experiência correta, ou a nossa interpretação seja correta. Exatamente, é aquela que nós conhecemos. Então, tinha muito assunto que realmente as pessoas comentavam, porque era um ponto de vista que eles tinham, e que eu nunca tinha pensado naquilo. Então, eram situações que, a partir daquele comentário, se encaixava alguma coisa. E aquilo, então, realmente dava para dar um pulo, um salto, né? É uma necessidade, realmente, de se abrir. De se sensibilizar. Mas, justamente, esse é um aspecto importante que a gente tem que abordar, que é a humildade. Nós temos que ter humildade. O Luiz citou muito bem aqui a questão do trabalho em grupo. A pessoa humilde, ou a pessoa que está exercitando a humildade, é uma pessoa que não se vê competitiva. Ela não tem a necessidade em si de mostrar-se melhor do que os outros. Porque ela se considera exatamente igual ao seu irmão. Então, já ao contrário, o orgulhoso, ele tem sempre a necessidade de se sobressair. E geralmente num grupo acontece muito isso. Aquele que tem dificuldade de lidar, né, o menos humilde ou o mais orgulhoso, ele tem dificuldade de deixar o trabalho do grupo fluir. Porque a opinião dele tem que predominar. Né, e ele tem, às vezes ele tem até medo. Nós vemos, a gente acompanha isso muito em empresas, às vezes, né, de chefes, de encarregados de setor, que temem que aqueles que lhes são subordinados apresentem grandes ideias que possam, de repente, suplantar até a ideia deles mesmo. Né? Realçar mais do que eles. Exatamente, né? Eles têm muito medo disso. Então, isso aí, Wilson, é importante que a gente tenha sempre o foco naquilo que nós objetivamos. Né? Então, por exemplo, você se reúne com um grupo para estudar um assunto ou para aperfeiçoar um trabalho, você tem que ter o foco exatamente nisso. Né? Você objetiva aperfeiçoar aquele assunto. Agora, quando você entra num trabalho em grupo, pensando em se preservar, pensando em não se expor, né? Uma série de coisas, realmente você entra armado, né? É como se tivesse entrado armado mesmo. Exatamente. Tem aqueles que vão para uma reunião também já decidido, né? já com a decisão pronta do que fazer. Eles só querem, na verdade, convencer os outros das ideias deles, isso, e não usar a ideia dos outros. Eles vão investir um tempo no sentido de convencer os demais. Para dar a impressão de que aquela decisão foi uma decisão em grupo. Isso aí é muito, ocorre muito em empresas com posturas de chefias, né? E as empresas também, elas detectaram isso, porque isso para a empresa não é bom, porque para a empresa o melhor é que surja a melhor ideia, não a ideia do chefe. Para isso, a gente tem que ser humilde, né? Tem que ouvir a ideia da outra pessoa e dizer, nossa, que excelente a sua ideia, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado, né, desta forma, não tinha interpretado desta maneira. Aí a interpretação dela, o entendimento dela, ou a ideia dela, somado ao seu entendimento, gera uma terceira entidade única, que é a soma de vocês dois, ou a soma do que o grupo produziu. Então, isto é criatividade, criação é isso, criar coisas novas. Né? Porque aí, se você só coloca para fora o que está dentro de você, não é, de certa forma, criatividade. Você transpondo isso para isso que nós estamos vivendo, que é um ano novo. Exato. Né? Esse ano já tem a vantagem, né, a vantagem enorme de contar com a experiência do ano anterior. Exatamente. Nós temos o que vivemos no ano que passou. Exatamente. E no nosso Brasil, por exemplo, né? A nossa economia não vai mal, não vai bem. Todos nós temos consciência disso. Mas nós estamos sofrendo uma consciência, uma consequência de 3-4 anos de bobagens sendo implantadas e feitas, né? Não vamos negar que os nossos queridos políticos estão atrapalhando a beça porque não querem, não querem se sujeitar ao que as investigações vão revelar, né? Querem de alguma forma se livrar disso, mas sem sombra de dúvida nós teremos um ano não sem dificuldade, com muita dificuldade, mas sem sombra de dúvida vai ser um ano muito melhor. Sem dúvida. E que nós possamos de verdade nos sensibilizar, que possamos rir muito, que possamos ver as cores, né, fortes, o contraste entre as coisas, que possamos chorar quando se faça necessário chorar, que nos alegremos, né, que nos entristeçamos quando necessário e por pouco tempo, mas que nos sensibilizemos com as coisas, porque isso muda a gente de fato. O que a gente não pode é permanecer frio, enregelado, né, inerte. Isso não pode acontecer. Aquela história, né? Eu vou para onde a maré me leva. Não pode. E aí a gente vê essa citação aqui poética e lindíssima no texto de Emmanuel: descerremos as janelas da alma, para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Que visão mais linda. Imagina, descerrar as janelas da alma. Nós estamos fechados, ele quer dizer, dentro de nós. Abrir as percepções. Exatamente, né? Vamos perceber, né? Sentir realmente, para que esse sol magnífico. É muito interessante quando a gente fala dessa higienização. O Divaldo fala sobre isso numa palestra, o Divaldo Franco. Ele fala que a luz, né, o sol, a luz, ela ilumina, ela dissolve as sombras, ela limpa, ela esclarece, sem ser afetada. A água, ela limpa. Mas quando a água limpa, ela carrega com ela a sujeira que ela retirou, né? A luz não, a luz beija o pântano. Aliás, você está falando de uma coisa que eu vivi isso, né? Eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, de um caso que nós atendemos, e a pessoa num processo obsessivo terrível, e ela se encontrava enclausurada no quarto. Fechada. Totalmente fechada. Né? Então era um sábado, 9 horas da manhã, aquele solão lá fora, e ela enclausurada naquele quarto. Quando nós abrimos a porta do quarto que vemos aquilo, então aí falamos ao marido, né, abre a janela. E a partir do momento que eles foram abrindo a janela do quarto e aquela luz foi... Tomando conta do ambiente, foi uma coisa assim fantástica. E esse aspecto que você falou, foi um ângulo muito, muito bonito que você expressou. A luz, ela faz a limpeza e não se contamina. Ela não se contamina, ela permanece luz. E exatamente, né? Porque a água, ela faz uma higienização por arrastamento. Arrastamento, né? Agora a luz não, ela dissolve. Ela dissolve as sombras. Aqueles miasmas que existiam ali foram dissolvidos pela luz solar. Né? Então, sem sombra de dúvida, nesses ambientes existem fluidos materiais, espirituais, e a luz solar faz realmente uma limpeza, uma higienização fantástica. Eu detesto o ambiente escuro. Pois é. Bem, vamos agora falar sobre a campanha para a leitura e o estudo do livro espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Agora nós vamos ouvir aqui, o Vinícius vai colocar para a gente a mensagem Confia Sempre, mensagem do Espírito Meimei, na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta aqui depois dessa linda mensagem na doce voz do Chico Xavier, essa mensagem de confiança, de esperança. Nós vamos agora para o texto também do Espírito Emmanuel, desta vez extraído da obra Pão Nosso, também por meio da psicografia de Chico Xavier. Como hoje, no dia 1 de janeiro, é o dia em que celebramos o Dia Mundial da Paz, nós trouxemos um texto para abordar um pouco este assunto, paz. Então, esse texto tem o nome Tenhamos Paz. E inicia com uma citação a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Tende paz entre vós. Segue-se os comentários do benfeitor espiritual Emmanuel. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita

E fazer acontecer dentro de nós é coisa muito mais difícil, muito mais. Porque o sacrifício é nosso, né? O esforço é nosso. Agora, nos outros sempre é fácil. Um conselhinho você resolve o problema. Agora, em nós, não. Em nós existe disciplina, existe concentração, existe vigilância. E não existe mágica. Não tem mágica. A mágica é o que nós queremos, consertar os outros. Agora, o verdadeiro trabalho é esse. É consertar em nós. Prestar atenção naquilo que nós somos. Prestar atenção nas reações que as pessoas nos causam. E isso é um fato assim, muito claro. A pessoa tem um desequilíbrio. Mas o desequilíbrio dessa pessoa causar um desequilíbrio em mim só revela uma coisa: eu também tenho um desequilíbrio. Porque se eu não tivesse, aquilo não produzia aquele efeito em mim. Aquilo poderia me causar uma sensação. Mas uma coisa assim muito momentânea e que identifica o teor da vibração. Agora, o desequilíbrio não. E isso acontece frequentemente. Nós frequentemente somos levados ao revide, à raiva, ao ciúme, à intemperança. Por quê? Porque reside em nós o problema. Então, enquanto nós não resolvermos e não dissolvermos isto que está em nós, nós não estaremos imunes a qualquer reação dos outros. Porque é uma coisa natural. Chega a ser quase que física. É uma vibração que encontra uma ressonância e causa um estrago. Então, não tem outro caminho. O caminho realmente é nos voltarmos para nós mesmos. Então você vê que normalmente a recomendação dos espíritos é sempre mais ou menos na mesma linha. Em vez de falar, escuta, né? Então você absorve para analisar sem reagir, né? Para você entender primeiro. A partir daí, então, você vai medindo aquelas reações que causam em você e você vai começando a botar sua vigilância sobre aquele ponto que você é mais acessível. É, Luiz, o Emmanuel coloca aqui: sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Quando a gente vai na palavra calma, o que significa? Com a alma, né? Agir com calma é agir com a alma, que é exatamente o que você acabou de dizer, que é agir profundamente, né? Baseado no que somos intimamente, e não nas impressões, nas emoções, que são reações superficiais. A nossa, muitas vezes, o que nós reagimos não representa as aquisições que já temos no campo das virtudes. Nós reagimos em função do mundo exterior, que muitas vezes somos submetidos às correrias, os problemas do cotidiano, né? Então, a gente vai se perturbando externamente. Então, a calma é isso, é responder com a alma em profundidade. Então, isso ressalta e reafirma o que você falou: esperar para responder, não responder de pronto. Às vezes, alguém lhe manda uma mensagem, né? Muito comum. Chega uma mensagem na tua caixa de e-mail, você olha ali, você já lê aquilo ali e fala: não, olha o que ele está dizendo para mim. Você já se sente ofendido, mas não porque ele tenha querido te ofender, mas é porque você naquele momento vive outras situações, você está mergulhado em outras situações que lhe fazem reagir daquela forma. Então, talvez a principal dica aqui seja, né, novamente reafirmando o que você já disse: não responder. Esperar um pouco, não responder naquele momento aquela mensagem. Veio de manhã, responde no final da tarde, né? Se não for urgente, responde no outro dia pela manhã, com calma, né? Eu tenho certeza que a resposta será diferente e o resultado também será diferente. É, aí você estava falando, eu estava lembrando aqui, às vezes a pessoa tira uma pedrinha na tua janela, mas não está querendo acertar você o te machucar, te ferir, né? Tá tentando te chamar atenção. Exatamente. Aí você pega aquela pedra que caiu e já joga pro outro lado. Você joga com estilingue, né? Já é para acertar. Então você, na realidade, já leva a coisa pro revide. Exatamente. É. Ou então você joga um tijolo. É, né, ou joga um tijolo, que é para ser mais contundente, né? Então é muito comum isso, né? E ele nos diz aqui, olha, educar a visão. Como educar a visão, né? Porque a gente pensa, a visão é um sentido físico. Não, não é um sentido físico. Para onde seus olhos apontam? O que você vê? Nós temos um amigo, um trabalhador, que colabora no site, no Facebook da USE. Aliás, um grande abraço lá para o nosso amigo Rubens, que é... Né? Colabora com a gente também em diversas ações aqui na União Rádio Web. Ele, lá na União Espírita também, ele que posta, né, textos no site da USE, e ele gosta muito de fazer fotografias. E é fantástico como ele faz, ele produz fotos simples, singelas, mas da alma. Muitas vezes ele aponta a câmera para uma flor silvestre qualquer, né? Sem maiores, não é uma orquídea, não é nada disso, é uma flor silvestre ali. Sem maiores pretensões. É, sem maiores pretensões. E ele faz a foto, ele posta, parece que fica uma coisa tão profunda. Às vezes ele posta uma foto de um cachorrinho vira-lata ali no canto, mas a expressão do cachorro é algo... Então, a gente percebe que os nossos olhos devem ser educados. A gente precisa, novamente, é um efeito da calma. Quando a gente tem calma, né, age com a alma, nós apontamos e educamos a nossa visão a fim de que possamos absorver as coisas boas que existem ao nosso redor. Caso contrário, a gente enxerga, mas é cego. Por isso que Jesus dizia: ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Mas como assim? Quem tem ouvidos para não ouvir? Eu ouvi o que interessa, né? E realmente a visão capta imagens. E essas imagens é que repercutem dentro de nós. E às vezes nós nos viciamos em ver as coisas que causam escândalo. Né? Às vezes nós viciamos em ver as coisas que apontam defeitos no nosso próximo. Né? Então, muitas vezes nós estamos com essa visão viciada. Exatamente no sentido de só enxergar aquilo que tem um interesse naquela área. E que repercute uma opinião que você já tem firmado. Exatamente. Quer dizer, então você não gosta do elemento e você passa a ver que cada vez ele não presta mesmo. E a gente faz isso com pessoas, né? Sim, com um elemento. Por exemplo, isto é rotular. É. Você coloca ali um rótulo naquele frasco. Vamos dizer que esse rótulo esteja escrito ali, vinagre. Então, tudo que vai sair daquele frasco, você espera que seja ácido, que seja azedo. Não vai sair de lá nada doce. Se está escrito vinagre, vai sair ali de dentro alguma coisa ácida. Então, quando você vai observar o que está sendo produzido ali, você sabe que é ácido, ou você julga já que é ácido pelo rótulo que você mesmo colocou. A gente precisa compreender que as pessoas são muito mais complexas do que a gente, do que um simples rótulo. Né? Eles são suscetíveis a milhares de situações. De fatores, né? Você e de momentos. Julgando por você mesmo, você vai observar que tem momentos e momentos. Exatamente. Né? Então, se você percebe que você é assim, você tem que ter a capacidade, né, de entender que o outro também é. E se você sabe que o outro também é assim, então você educar o seu olhar para que você possa captar qual é a situação em que ele se encontra. Não é captar o que ele externou, mas captar o fundo daquilo. Qual é a situação que o obrigou a externar aquilo daquela forma. Né? Então, quando você estuda o Evangelho de Jesus, quando você analisa essas obras desses espíritos, você capta exatamente isso. É aquele olhar positivo por trás daquele fato. Né? Então aí você não analisa o fato, você analisa que aquele olhar deu uma explicação razoável para que aquele fato tivesse vindo daquela forma. Eduquemos então a nossa visão para que percebamos as bênçãos com que somos aquinhoados nesta terra. Eduquemos a nossa audição para que ouçamos somente palavras de amor, né? Palavras de consolação. Eduquemos os nossos ímpetos para que não respondamos de forma tão impetuosa como a própria palavra diz com os nossos irmãos. Sejamos indulgentes, né? Exercitemos a empatia, aprendamos a nos colocar na condição, na situação da outra pessoa. E o texto fala sobre paz aqui. A principal expressão da nossa paz é a paciência. Paciência é a ciência da paz. Quando somos pacientes, isto reflete o equilíbrio que carregamos no nosso íntimo. Então, o que nós precisamos? Precisamos diminuir o ritmo. Na virada do ano, né? Agora, neste dia, no dia de ontem para hoje, é comum que façamos tantas resoluções de mudanças. Isso é muito importante, como falamos no início do programa. Mas cuidemos para que a gente não assuma também compromissos acima da nossa capacidade, porque isso também acaba tirando a paz, não é, Luiz? A gente acaba assumindo tantos compromissos, tantas coisas. E isso é muito comum, né? É comum, não é? Muito comum, você abraça. Abraça o mundo. E aí você daqui a pouco começa a perceber que não vai dar para dar conta. E aí você começa a deteriorar, porque você começa a fazer as coisas de acordo com o tempo que você tem, né? E você sabe, as coisas feitas às pressas, elas saem às pressas. E tudo que é feito às pressas, né? Aliás, tem uma história muito interessante do ovo, que o ovo não tem jeito, ele nasce depois de, o pintinho nasce depois de 21 dias. E pronto, não tem jeito. E aí um senhor, né, um cientista, ele tentou mudar isso aí. Ele arranjou um maçarico e ele começou a esquentar o ovo com maçarico para ver se tirava em 10 dias, 3 dias. E o que ele conseguiu foi fazer um ovo cozido, né? Porque realmente não tem jeito. E é uma coisa que eu gosto muito de repetir isso. Eu gosto muito de repetir isso, que uma das coisas mais interessantes, eu estou com 69 anos, e há 69 anos que o pintinho teima em nascer com 21 dias. Pois é. E nós assistimos progresso da televisão, do rádio, o homem foi à lua, nós estamos aí... A galinha até bota antes, né? A galinha até engorda mais rápido hoje em dia, não é? Mas o pintinho continua nascendo com 21 dias. 21 dias, a não ser que uma dessas... fábricas de aves aí elas tenham conseguido alguma coisa, não me avisaram. Bom, curta a página do programa Visão Espírita no Facebook, acessando www.facebook.com/programa Visão Espírita. Os textos que a gente está estudando aqui, os dois textos de Emmanuel de hoje, já foram publicados lá, o texto Tenhamos Paz, né, o texto que a gente acabou de ler. Então, se você gostou do texto, compartilhe com seus amigos também. Eu tenho certeza que essa mensagem pode alcançar mais corações que dela necessitem, com certeza. Nós aqui agradecemos aos nossos patrocinadores, a Pet Life, Clínica Veterinária, que fica lá na rua General Osório 287, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Anote aí o telefone da Pet Life Clínica Veterinária, 3628-8700. A Uzi de Americana, também apoiadora deste programa, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue e fique sócio do Clube do Livro Espírita. O telefone é 3468-3711. Nós vamos agora para o nosso momento musical. Nós vamos ouvir agora a canção Depende de Nós, na voz de Ivan Lins. Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós que o circo esteja armado, que palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem, as folhas bebam orvalho, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito. A vida sobreviverá. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem. Bem, amigos ouvintes, depois desta linda canção de Ivan Lins, nós seguimos com o nosso programa especial de Ano Novo. Nós vamos agora para o texto, desta vez do Espírito André Luiz. E a gente vai falar um pouco sobre a data de confraternização universal, a gente fala de fraternidade. E o nome do texto é Solicitação Fraterna. Texto que foi extraído da obra Agenda Cristã, também por meio da psicografia de Chico Xavier. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam mil castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram um precioso tempo dos ouvintes, falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. Estes são doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Bem, aqui nós temos a orientação, né, o pedido de André Luiz, para que nós ajudemos com as nossas orações a estes irmãos. Então ele começa falando aqui, Luiz, daqueles irmãos que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém. O que essa utilidade tem a ver com a fraternidade, Luiz? O que acontece é o seguinte, né? Ele fala aí a respeito da oração. E normalmente nós podemos ajudar as pessoas através de um diálogo, através de um aconselhamento, através de um raciocínio. Mas você observa que todos esse leque de coisas que André Luiz cita aí são elementos anestesiantes da alma. Na realidade, a pessoa não tem nem consciência de que é assim. Ela pura e simplesmente é assim por hábito. Ela como se a coisa vai por inércia. E você não encontra eco junto a essa pessoa no sentido de que ela pare para refletir aquilo que você está falando. Então ele coloca o lenitivo ideal com relação a essas pessoas, que é a oração. Porque a oração você atinge a psicosfera daquela pessoa. A oração ela vai atingir o que está envolvendo aquela pessoa. E normalmente nesses processos de influenciação espiritual, a oração é a chave. Então todo o tratamento onde você, através da oração, através de vibrações, através de afastamento, você consegue melhorar essa psicosfera da pessoa, você observa de imediato uma melhora, um crescimento. Eu trabalho com processos de desobsessão e é impressionante, a partir do momento que você atinge o alvo no sentido de uma prece, no sentido de um afastamento, no sentido de um convencimento, a melhora é brutal. Acentuadamente você observa que a coisa mudou. Por quê? Porque aquela pessoa, ela normalmente está agindo daquela forma por uma influenciação externa. E aqui, eu não me lembro quem foi o Papa, mas uma vez eu li que determinado Papa, quando tinha alguma tarefa a atribuir, ele procurava entre os auxiliares aqueles que já tivessem mais encargos, pois ele dizia que aquela pessoa que já está envolvida em muitas tarefas sempre consegue tempo para participar, né, para desenvolver mais alguma tarefa diferente. Já aquele que se encontra na ociosidade, este é muito difícil sair da condição da ociosidade para poder auxiliar e para poder fazer alguma coisa. Foi recentemente eu li isso aí. Você quer que alguma coisa aconteça, você coloca na mão de pessoas ocupadas. Quanto mais ocupada, mais condição ela já tem. Quer dizer, isso demonstra para a gente o perigo que é a ociosidade, né? Isso não é paz. A gente tem que tomar cuidado para não confundir. Eu vou ficar em paz, né? Vou abrir mão de tantos compromissos que eu tenho. Mas a gente tem que cuidar. Qual é o compromisso que você tem que te ajuda a ser melhor? Você já reparou que quando você encontra um período de descanso, fica muito mais difícil fazer as coisas? Porque você entra exatamente nesse caminho da ociosidade, vai dando sono. Exato. Vai dando vontade de não fazer nada. É isso aí. Foi o Álvaro que contou pra gente, em outra ocasião que ele esteve presente no programa, contou uma história de um trabalhador de uma determinada casa espírita, que trabalhava lá há muitos anos, há 20 anos, desenvolvendo uma determinada atividade. Até que certo dia, ele procurou o coordenador dos trabalhos lá que ele auxiliava e informou para ele, dizendo o seguinte: olha, eu estou me aposentando agora do meu trabalho, né? Finalmente estou me aposentando, então agora chegou a hora de eu descansar. Então eu queria pedir para você para que colocasse uma outra pessoa no meu lugar, né? Porque como eu estou me aposentando, eu vou parar com todos os meus trabalhos. Quer dizer, é difícil entender isso, né? O que acontece? Na realidade, será que o trabalho na casa espírita que ele fazia cansava? Isso aí existe muito. Existe. Está cansado? Existe aquela frase evangélica, né, que diz assim: Deus ama quem dá com alegria. Então existe aquele trabalhador que na seara do Senhor, para ele é um prazer trabalhar. Então, realmente, às vezes ele causa até problema. Eu, particularmente, tive problemas com relação a isso, porque nós tínhamos uma instituição que queríamos que fosse para frente a coisa, e eu, de uma forma muito, muito dedicada, me empenhava em acrescentar mais coisas. E aí, um belo momento, a pessoa chegou para mim: mas só você que quer fazer? Então, e aquilo, na realidade, que quanto mais alguém quisesse fazer, melhor, porque eram tarefas que agregavam em benefício da instituição. O Divaldo conta uma história muito interessante, que ele visitava uma casa espírita e a senhora ali da casa, a responsável, estava mostrando para ele todos os trabalhos que a casa desenvolvia. Em determinado ponto da conversa, ela lhe diz assim: olha, Divaldo, eu estou muito cansada, né? Muito cansada, são muitos pobres aqui que a gente atende, muitas pessoas que nos procuram diariamente, olha, eu estou estressada. O Divaldo parou, né? Refletiu um pouco e respondeu para ela: olha, minha irmã, a senhora então deve parar, né? Pare com esse trabalho, deixe esse trabalho. Ela ficou inconformada: Divaldo, mas como assim? Você está mandando eu parar de fazer caridade? Não, minha irmã, estou dizendo que a caridade está lhe fazendo mal. Onde já se viu a caridade fazer mal ao caridoso? A caridade tem que fazer bem para a gente, não fazer mal. Aí ela disse: ah, mas e os pobres? O que será dos pobres? Ah, minha irmã, os pobres são filhos de Deus, né? Eles estavam aí antes da senhora. Quem se beneficia com esse trabalho é a senhora, né? Mais do que os pobres. Eles vão continuar sendo atendidos por outras pessoas. Então a gente tem que cuidar disso para que a gente entenda qual é realmente o nosso papel, né? E a nossa, que estejamos sempre dispostos ao trabalho voluntário para aqueles que trabalham voluntariamente, mas que saibamos que a importância principal desse trabalho, eu acredito que seja para nós mesmos. Isso, né? E o objetivo principal é acabar com aquilo. Exatamente, né? Exatamente. Dizer, não é rogar a Deus para que aquilo continue, para a gente ter o que fazer. Exatamente. Né? E outra coisa, a gente também... o trabalho tem que ser prazeroso, como você falou. Trabalhar na seara do Cristo tem que ser alegre. Tem que sair de casa com alegria, não com peso, tem que ser bom. Bem, ele fala aqui também, né, pede oração para aqueles que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte. É muito comum a gente ver isso, né? As pessoas que... É bastante comum, e a doutrina espírita, você vê que ela toca muito nesse assunto, né? Ela nos alerta bastante para a gente alijar de nós a tendência que nós temos de receber o agradecimento. Porque você só considera a ingratidão quando você espera o agradecimento. Você não espera o agradecimento. Você tem uma expectativa. Você cria expectativa, né? Então, na realidade, você está ajudando uma pessoa que não tem o discernimento que você tem. Né? Então, são coisas assim que às vezes... A gente, por exemplo, criança, né? A criança normalmente recebe as coisas e às vezes os pais ficam assim naquela preocupação, assim, agradece. Para ensinar, né? É isso, mas às vezes esse ensinamento aí acaba sendo uma chatice, né? Essa criança assim: eu não pedi, né? Deu porque quis. Deu porque quis. Então, esse agradecimento, ela tem que ser uma coisa onde o raciocínio trabalhe, né? Aquilo tem que ser uma coisa que parta de você, do seu coração, no sentido onde esse agradecimento seja uma forma de você realmente se expressar e extravasar aquilo que você carrega dentro de você. Então isso aí é proveniente de uma coisa que você recebeu bem. A gente se acha credor, né, de todos os bens da vida. E assim, eu dou nome a isso de paternalismo divino. Eu me lembrei desse assunto e encontrei até aqui uma citação da Joana de Ângeles sobre o assunto. É lá da obra Em Busca da Verdade. Ela diz o seguinte, olha que interessante, Luiz. Como consequência dessa falsa concepção, isso é, da falsa concepção de que os bens materiais são realmente muito importantes e que nós temos essa necessidade e as pessoas têm que nos suprir disso, por isso a gente vai vendo ingratidão em todas as pessoas, você não vê recompensa, né? Essa busca por recompensa material, não só agradecimento, mas recompensa material mesmo, até mesmo com relação a Deus, né? Achando que Deus tem que prover as suas necessidades materiais. Então, como consequência dessa falsa concepção, tem-se uma visão neurótica, isto é, perturbada do mundo e de Deus, que teria como função precípua, principal, a exclusiva de atender aos desejos e caprichos do ser humano, destituindo-o da faculdade de pensar e de agir, como alguém numa viagem fantástica por um mundo utópico, no caso, o planeta terrestre. Quando algo constitui uma incitação à luta em favor do crescimento intelecto-moral, isso é, quando a pessoa está diante de um desafio qualquer, ao desenvolvimento espiritual, a conduta neurótica espera que tudo lhe seja solucionado a passe de mágica, pelo fenômeno absurdo da crença religiosa, mediante um milagre, por exemplo, ou uma concessão especial que lhe constitua privilégio, como se fosse um ser excepcional. E este comentário, eu só vou passar para você, você vai comentar sobre isso. Esse texto em que a gente fala sobre paternalismo divino, você vai comentar ele com base numa pesquisa que foi divulgada pela Folha no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, uma pesquisa sobre as religiões do Brasil, do Datafolha. E entre as várias questões que foram apresentadas, foi feita uma afirmativa e, dentro das religiões, buscaram qual é a opinião das pessoas a respeito dessa afirmativa. A afirmativa é a seguinte: todo sucesso financeiro da minha vida eu devo, em primeiro lugar, a Deus. Então, o público evangélico respondeu, 97% dos evangélicos concordam com essa afirmativa, que o sucesso financeiro da vida dele depende de Deus. 91% dos católicos também afirmaram que concordam com isso. 70% dos sem religião também. Dentro do público espírita, 66% dos espíritas, aqui na pesquisa colocados erroneamente como kardecistas, né, porque espírita é só espírita e pronto, né? O resto são outras, né? Existe um bandista, candomblé e tudo mais, mas espírita é só a doutrina espírita. Não precisa do kardecista depois, mas eu achei que foi até uma evolução, né? Então, dentro do público espírita, 66% creem que o sucesso financeiro vem através de Deus. Da Umbanda, 63%. E agora, uma coisa que me deixou muito surpreso, que eu não entendi, eu li a pesquisa de cabo a rabo, tentei entender até na fonte da pesquisa lá do Instituto Pio, e diz que 23% dos ateus entrevistados também atribuem a Deus. Se ateus não acreditam em Deus, não entendi, mas tudo bem. Agora, Luiz, com isso que nós lemos, né, da Joana, que fala sobre esse paternalismo, que a gente espera que Deus tem que suprir todas as nossas necessidades materiais, que muitas vezes nós oramos por dinheiro, né, melhorar de emprego, para ser promovido, para trocar de carro, para comprar casa. Uma compensação por fazer o bem, né? Compensação por fazer o bem, muitas vezes a gente vê isso. Eu já vi comentários até assim, é claro, de brincadeira, mas a pessoa fala, ah, é mais um tijolinho que eu coloquei lá. Isso aí. Né? Então, o que a gente poderia falar sobre isso? Deus realmente é a causa dessa prosperidade? Veja bem, Jesus, isso é pura falta de conhecimento do Evangelho de Jesus. Jesus, de uma forma muito clara, sempre disse de forma muito clara e abertamente: vocês estão roubados por me seguirem, né? Porque não tem nenhuma pedra para repousar a cabeça. Quer dizer, não esperem e não se iludam. Vocês vão encontrar problemas, vocês vão encontrar dificuldade, né? Que é esse o salário de quem me segue. Então, qualquer pessoa que pense diferente disso está totalmente equivocada, né? Então, a questão econômica, na realidade, depende única e exclusivamente do teu bom senso, né? Existem ocasiões em que existe uma influência e você percebe, e isso aí é muito delimitado, mas é uma coisa que você pode observar como consequência. Não você trabalhar nessa direção. Como objetivo. Como objetivo. Observa-se, por exemplo, o caso do Leon Denis. Não, William Crookes. William Crookes, ele se dedicou à experiência com relação aos fenômenos espíritas. O pai dele era tão rico que ele nunca precisou trabalhar. Ele, com 15 anos, estudava nas melhores escolas, e a fortuna que o pai tinha, para quê? Para que ele pudesse direcionar aquele conhecimento, exatamente, aquela capacidade. Exatamente. Mas aí ele foi colocado naquele meio. Exatamente. Né? Aquela família foi escolhida para que oferecesse a ele aquelas condições. Aquelas condições. Né? Então, você observa aí que o plano espiritual, de certa forma, programou a sua vida sem essa dificuldade, que é justamente para você ter o foco naquilo que você precisa focar. E eu acredito assim que pequenas sustentações também nos são oferecidas em diversos momentos. Não, né? Resta dúvida. Não, mas não, nada que nenhuma vá mudar a nossa condição. Isso, exatamente. Por exemplo, o caso de Bezerra de Menezes. Ele tem uma história que conta que em determinado momento, quando ele estudava no Rio de Janeiro, passou por um aperto financeiro muito grande. E aí o plano espiritual enviou um aluno que o procurou, que bateu em sua porta pedindo a ele aulas de matemática, se eu não me engano. E ele disse que sim, que o momento era calhar, ele aceitaria. E o rapaz se propôs a pagar não sei quantas semanas de aula adiantado para ele. Ele falou, não posso aceitar. E a pessoa foi tão insistente que queria deixar o dinheiro. E ele aceitou, acabou aceitando então. Combinaram a aula para dali uma semana, em um tempo em que ele poderia se preparar essas aulas também, para começar a atender. Pergunta se o rapaz apareceu de volta. Nunca mais apareceu. Isso, ele precisava daqueles recursos para pagar o senhorio de onde ele morava. E uma coisa que eu chamo muita atenção das pessoas é o seguinte: não é o fato que você não tenha dificuldade que permita que você cruze os braços e... Ah, eu vou esperar que vão cuidar de mim. Exatamente. Né? Quer dizer, vai ser cobrado de você, não resta dúvida, uma atuação em função dessa facilidade que você tem. Deus é o nosso Pai, né? Mas o que nós esperamos de um Pai? Esperamos que o Pai eduque. Essa é a principal tarefa do papai e da mamãe, educar. Então, o pai e a mãe fornecem a base que você, né, o alimento básico, o abrigo para que você possa sobreviver. O papai e a mamãe nos fornecem o corpo num primeiro momento e a base principal, mas a partir dali é com a gente. E Deus é a mesma coisa. Deus nos oferece o oxigênio. Pense bem, pare de respirar. Que dom mais valioso nós poderíamos desejar que não o oxigênio, né? Respirarmos. Isso não custa nada. Deus nos fornece em abundância. Então nós temos a base para a nossa vida, mas todo o restante depende do nosso empenho, né? Para mim melhorar o meu salário, eu tenho que estudar. Para isso ele te deu inteligência. Me deu, né? Inteligência e recursos para aprimorar essa inteligência. Os pais, né? Uma sociedade que te ajuda. Exatamente, uma sociedade, né? Recursos. Enfim, agora cabe a cada um de nós utilizar os recursos de que dispõe, ou em maior ou em menor quantidade, mas todos temos alguns recursos, utilizar, né, para o nosso bem, para o bem material mesmo. É muito importante. Bem, Luiz, nós vamos aqui avançando com o nosso programa. Eu trouxe uma poesia hoje, Luiz, que é bem conhecida. Eu acredito que, se não a totalidade dos nossos ouvintes, mas muitos ouvintes já a ouviram. Mas eu achei muito propícia, pertinente. É do poeta Carlos Drummond de Andrade. E o Carlos Drummond de Andrade é sempre... O Carlos Drummond. É sempre o Carlos Drummond de Andrade. Sempre merecemos ouvir o que ele escreveu. É, o nome é Receita de Ano Novo. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz. Ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido. Para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser. Novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Plantas recebem mensagens, passam telegramas. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumidas, nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade, com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Fantástico, né? Realmente a coisa está dentro de nós. Tem quem vai mudar. Nós estamos pegando um tempo que ainda não passou. Agora, para ele ser novo, nós temos que nos tornar novos. Nós temos que ter uma visão nova. Nós temos que ter um enfoque novo. Você estava falando a respeito do oxigênio. Nós temos que perceber mais as coisas que nós não valorizamos. A água... Por exemplo, nós recentemente passamos por uma situação onde nós tivemos que valorizá-la mais. A energia, nós aprendemos a valorizá-la porque o custo dela é altíssimo. E a gente sabe o quanto é difícil. Será que vai precisar que Deus remova o oxigênio do ar para a gente valorizar o ar que nós respiramos? Comprar oxigênio em supermercado, já imaginou? Pensou? Você viver com uma mascarinha no rosto? Pois é, com as horas contadas. E um tubo. E as horas contadas. Exatamente. Né? Então, por que é preciso que me falte para me valorizar? Então você começa, e nós temos que começar a valorizar. Porque o nosso foco é no que nos falta. É. Nós focamos naquilo que não temos. É isso aí. Nós não focamos naquilo que temos. Isso. Então, não prestamos atenção. Não prestamos. Talvez seja o primeiro exercício, né? Esse exercício de gratidão. Talvez para uma mudança em 2017, voltando lá a citar o texto de Emmanuel novamente, em que ele fala para educar a nossa visão, exatamente isso, vamos educar a nossa percepção, né? Vamos perceber as coisas ao nosso redor com mais sensibilidade, né? Vendo tudo que recebemos todos os dias. O próprio dia novo é magnífico. A gente passa um dia e comete um monte de burrada, faz um monte de besteira, fala um monte de coisa que não deveria ter falado, se arrepende daquilo. Vai dormir, Luiz. No outro dia, o sol nasce novamente. Você tem um dia inteiro, novinho pela frente. De novo, um amigo reclamava que ele tinha que diariamente consumir 8 remédios. Eu disse assim, puxa vida, você viu que bênção. Você tem 8 problemas que a ciência desenvolveu, 8 remédios para eliminar esse problema. E tem acesso a esses 8 remédios. Imaginem. Exatamente. Quantas regiões a gente tem de pessoas que... Wilson... Você disse isso sobre a saúde nossa, sim, né? Nós temos aqui em Piracicaba até... Eu lembro que quando se ouvia falar... de alguém que tinha problema no coração, a gente já pegava assim, quanto tempo será que tem de vida? É. Porque era fatal. O cara que estivesse com problema no coração... Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Era só paliativo. Exatamente. Né? Então você, recentemente, eu me expus a uma doença, a uma operação, que tiraram o coração fora, enquanto o coração... mecânico ficava cuidando para que meu sangue continuasse circulando e tiraram a válvula, botaram outra válvula, é um processo aí de várias horas e... Está aqui o Luiz com a gente. Está aqui e eu perguntei para o médico qual é o risco dessa operação, 3%. 3% de risco? De risco de não dar certo. 3% de risco é. De morte. Então você veja o progresso que se deu nessa área. Já tem 97% de sucesso. Exatamente. E aí você se pergunta assim, mas por quê? Porque existe um interesse econômico que subsidia isso aí. Então, por exemplo, numa operação dessa do coração, R$60 mil, tranquilo. Agora, por exemplo, eu tive que começar a usar aparelho auditivo para o ouvido esquerdo, que sempre teve uma certa deficiência. E aí eu comecei um aparelho caro, quase 6 pau um aparelho desse. E eu comecei a observar que a vantagem é quase nula. E eu comecei a perceber que... tudo quanto é velho, você vê, reclama de aparelho auditivo. E as pessoas metem, não, mas ele não usa, não usa. É uma porcaria. É ruim mesmo. É ruim. É. Entende? Quer dizer, na realidade, o aparelho auditivo, pelo custo que ele tem, ele deveria apresentar um resultado, uma vantagem. Eu até brinco muito, eu comento com a moça que faz os testes lá comigo. Eu assim, para mim, olha, se eu fosse colocar nos dois, era R$12 mil. Né? Eu disse assim, e você vê, que coisa, não tem... Aí eu assim, pelo menos agora eu entendi por que os velhos reclamam tanto de aparelho auditivo. Porque é uma porcaria. Né? Então, em vez de fazer um negócio de solução... né? Porque na época que nós estamos vivendo, onde para o coração já tem essa facilidade aí de 6, 8 horas, fazer quase um coração reformado, para um aparelho de auditivo já teria que ter alguma coisa muito mais... Mas por que não tem? Não há interesse econômico. Exatamente, não há interesse econômico. De explorar esse mercado. Exatamente. Né? Então o que acontece? Por que custa caro? Porque poucos usam. Exatamente. Na medida que se populariza... Exatamente. Agora, por que não se populariza? Porque custa caro. É. E por que poucos usam? Talvez porque o resultado não seja... Exatamente, não seja tanto. É. Porque qualquer velho que tenha comprado aparelho auditivo, eu dou a minha mão à palmatória. Ele não compra outro, porque é uma porcaria. Pois é. Entende? Então, são coisas que, na realidade, você observa que tudo que comanda a nossa vida é o interesse econômico. É. Nós estamos a ponto de destruir o planeta por causa da questão de desmatamento, de coisa, porque não pode atrapalhar a economia. É. Aí daqui a pouco acontece um caos, e você vê, a economia para cair, a de 2008 levou 3 trilhões de dólares pelo ralo, né? Então quando é para cair, não tem jeito. Cai. Cai. Agora, pelo interesse econômico, as coisas são adiadas e daqui a pouco a coisa precisa bater na nossa porta para a gente acordar para a vida. É isso aí. Meus amigos, estamos chegando no final de mais um programa Visão Espírita, este especial de Ano Novo, primeiro programa do ano de 2017. Programa que é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora AM de Piracicaba, e todos os domingos aqui a partir das 9h30 da manhã pela Rádio Brasil AM 690 aqui de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto há mais de 17 anos levando aos ouvintes a mensagem de consolação e de amor da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco hoje, Sérgio Aguiar e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos os ouvintes um excelente 2017, que encontremos a força necessária para guiarmos os nossos passos no caminho do bem, no caminho da nossa melhoria íntima, para que nos tornemos cada vez mais úteis a nós mesmos e ao nosso semelhante. Agradecemos também a generosidade de todos aqueles que nos acompanham, e que saibam que nós estamos aqui é por vocês, é pelos ouvintes do programa Visão Espírita. Passo aqui as últimas palavras para o Luiz e peço para você fazer uma prece, Luiz. Agradecendo principalmente porque continuo empregado, né? Continuo empregado, nós vamos ter o programa Visão Espírita, se Deus quiser, durante todo esse ano. Em julho eu vou precisar dar uma escapada até Florianópolis, porque a minha velhinha lá completa 100 anos de idade. Que coisa linda. Boa, então é um marco e nesse aí eu tenho que estar. E como eu continuo empregado, que eu estava falando para vocês que eu continuo empregado, na quarta-feira, dia 4, eu estarei falando na União Espírita de Piracicaba. E no dia 6, estarei lá em São Pedro, no Missionários da Luz, falando lá em São Pedro também. E dia 7 na União Espírita de Piracicaba, ah, é? Sábado também. Ah, é. Você não me passou a agenda. É. Dia 7, então já. Dia 7 também, já pode. Boa, primeira aí, semana do primeira ano. Primeira semana, você meu já pegou. Deus, já eu estou plenamente empregado. Exato. E por isso nós damos graças a Deus, porque nós temos a oportunidade de divulgar a doutrina dos Espíritos, através das casas espíritas, através desse veículo, através da União, a Rádio Web, e que esse trabalho possa redundar para nós no cultivo daquele tesouro que a traça não rói. Possamos fazer isso, continuar fazendo, com muita alegria, muito amor, para que as pessoas que recebam essa boa nova possam fazer com que suas vidas se transformem de forma definitiva. Ampara-nos a todos, guarda-nos e que nós possamos fazer de 2017 um ano bom. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas